Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Continuando com essa longa exposição das fontes da ideologia multicultural ou diversitária, ou como queiram chamá-la, que é a ideologia que dominou o panorama público mundial desde os anos 60 até agora, com várias transformações no meio, hoje nós vamos abordar uma figura que é das mais desconhecidas pelo público em geral. Provavelmente alguns de vocês nem ouviram falar desta criatura jamais. Porém, é o mais influente de todos, pelo menos no que se refere ao quadro dos acontecimentos na Igreja Católica, e é o sujeito que formulou de maneira mais completa todas as mudanças mais profundas e mais radicais da Igreja Católica, algumas das quais já estão em curso de realização, outras realizadas, outras por realizar. Eu vou ler aqui o parágrafo, ler e comentar. Eu não estou colocando esses textos online pelo simples fato de que eles compõem um livro e provavelmente ainda serão muito modificados ao preparar o texto para a publicação. Então vocês só terão acesso auditivo, por enquanto. O cidadão chama-se Karl Rahner e é também um jesuíta, exatamente como Teilhard de Chardin. Vocês devem se lembrar da exposição que eu fiz sobre Teilhard de Chardin, mostrando, vamos dizer, algumas deficiências elementares, quase pueris, do pensamento dele, mostrando a inabilidade com que ele joga com conceitos filosóficos. Vamos dizer, esse tipo de inabilidade ele não é tolerável num filósofo, porque supõe-se que o sujeito que vai exercer uma tarefa, um ofício, tenha a preparação mínima para aquilo, e tem vários deslizes que não são toleráveis. Seriam toleráveis num estudante, mas não, vamos dizer, num filósofo ex officio, um filósofo, digamos, profissional, de alguém que se apresenta publicamente como um filósofo. Como hoje em dia, quer dizer, a produção filosófica é julgada sobretudo pela mídia popular, e na mídia popular não há ninguém qualificado para julgar essas coisas, o resultado é que tudo é avaliado assim, vamos dizer, por uma impressão superficial, pelo lado publicitário da coisa, eventual simpatia do sujeito ou pela conveniência política ou comercial das suas ideias. Então, em geral, nos outros países existe uma camada suficientemente grande de filósofos profissionais que são capazes de examinar, julgar essas coisas. Então, no meio, vamos dizer, dos debates, posições contra e a favor, sempre você acaba percebendo alguma coisa, mesmo quando as objeções são de tipo inadequado, como eu acho que muitas objeções que se fizeram ao Karl Rahner são inadequadas. Mesmo aí, sempre você acaba tirando alguma conclusão razoável. Eu digo que as objeções são inadequadas porque, em geral, julgam o Karl Rahner do ponto de vista da sua ortodoxia católica, saber se aquilo é ortodoxo ou heterodoxo. E, cá entre nós, eu acho que esse pensamento do Karl Rahner não chega a essa altura. Ele não pode sequer ser julgado, vamos dizer, como ortodoxo ou heterodoxo, não dá para saber se ele é herético ou não, porque os erros que ele comete, assim, erros de lógica e de formulação do problema, são tão grosseiros que o que mais me espanta não é que uma filosofia, uma teologia abertamente herética sejam tão placidamente aceitas pelas altas esferas do Vaticano e também nos seminários, em toda a intelectualidade católica. Não é isso que me espanta. O que me espanta é que se aceite para discussão uma coisa tão grosseira e se enalteça o seu autor como se fosse um gênio da filosofia e da teologia. A minha impressão até o momento é o seguinte: Karl Rahner é simplesmente burro. E a influência dele é um escândalo, menos do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, quer dizer, aquilo que fere a sua fé, abertamente, contraria toda a doutrina da Igreja. De fato, ele faz tudo isso, mas ele o faz com uma tamanha inabilidade que chega a ser espantoso que alguém o tenha levado a sério. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo que está dizendo isso, porque se você procurar na mídia referência a Karl Rahner, são todas enormemente elogiosas. Até aqueles que se escandalizam com o caráter herético das proposições dele reconhecem os seus supostos méritos intelectuais, os quais eu simplesmente não consigo ver. Eu vou ler isso aqui e vocês vão perceber do que se trata. Karl Rahner é intelectualmente muito mais sofisticado do que Teilhard de Chardin, e talvez por isso mesmo, menos conhecido da massa de fiéis. No entanto, poucos podem competir com ele na extensão da influência que teve e tem ainda nos seminários, nas arquidioceses e nas altas hierarquias do Vaticano. Não cabe a menor dúvida de que seu pensamento foi uma das forças inspiradoras do Concílio Vaticano II. Parênteses, não só inspiradoras, mas algumas teses do Karl Rahner chegaram a ser, vamos dizer, oficialmente aceitas pelo Concílio Vaticano II e outras estão sendo postas em prática neste mesmo momento pelo Papa atual. Se é que ele é o Papa, porque eu simplesmente não sei mais. Eu não sou sede vacantista, eu não sou ninguém para tomar posição nessas coisas, eu não entendo de direito canônico, eu sou a última pessoa capacitada a julgar se a eleição do sujeito foi legítima ou não, mas eu, enquanto indivíduo, eu simplesmente não consigo acreditar plenamente que ele é de fato o Papa. É apenas uma impressão pessoal. Assim, eu fico, mesmo não querendo, eu fico cético. Né? Isso não quer não desejo influenciar ninguém com isso, porque eu estou dizendo que isso é apenas uma reação pessoal. Não tenho nenhum argumento a apresentar em favor disso. Mas continuando aqui. Teólogos da ala progressista, assim como a totalidade da mídia chique, dão-lhe a estatura de um novo Santo Tomás de Aquino. Você vê que não é pouca porcaria, é? E seus mais severos críticos chegam a ver nele o fundador de uma nova igreja, que, de certo, não é mais a de Santo Tomás de Aquino, nem muito menos a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aí, até saiu um livro recentemente muito interessante, de um autor italiano chamado Stefano Fontana. O livro se chama A Nova Igreja de Karl Rahner. É um livro crítico, evidentemente, mas crítico no sentido que sentido usual. Quer dizer, pega o sujeito pelo lado teológico e ó, tudo que esse sujeito está falando é herético. Eu digo, bom, além de herético, é uma estupidez fora do comum, de maneira que você nem precisaria sequer chegar a julgá-lo teologicamente. Né? Rahner não é um pensador original. Tudo que ele fez foi aceitar, sem o menor exame crítico, algumas conclusões obtidas por Kant, Hegel e Heidegger e estendê-las à teologia. Pode parecer estranho que um teólogo católico se inspire em três filósofos protestantes, especialmente o último deles, Heidegger, que ele considerava a rigor o seu único mestre, sem ligar a mínima para o fato de que ele havia trocado a fé católica por um emprego e depois ele se tornado um nazista de carteirinha. Esse é o sujeito menos recomendável para um teólogo católico seguir, seria justamente o Heidegger. Mas toda a história do nazismo do Heidegger só se comprovou um pouco mais tarde. Hoje não resta a menor dúvida. Não foi aquilo, a passagem de Heidegger pelo partido nazista não foi um oportunismo, não foi uma exceção, uma coisa de momento. Não, ele era um militante nazista muito empenhado e muito sério. Né? Mas, se o que você quer é trocar a igreja antiga por uma nova, nada mais lógico do que seguir os passos dos continuadores de Lutero. Uma coisa mais interessante é o seguinte, ele estudou bastante Santo Tomás de Aquino também, mas ele interpreta sempre Santo Tomás de Aquino, primeiro pelos olhos do Joseph Maréchal. Joseph Maréchal é um autor que eu prezo muito, é um autor católico, sem dúvida, não tem nada de herético, mas que ele às vezes dá uma tonalidade um pouco kantiana à teoria do conhecimento de São Tomás, à epistemologia tomista, um pouquinho. Mas o Rahner partiu daí e acabou kantianizando tudo, como veremos. Né? O ponto de partida da teologia de Rahner é o dogma kantiano de que, limitados à nossa estrutura de percepção e às categorias da nossa razão, Nada podemos conhecer além dos fenômenos sensíveis e das conclusões do nosso próprio raciocínio, as quais, por sua vez, só têm validade formal e, por si, nada nos informam sobre a realidade. Isso, evidentemente, exclui da parada Deus, a imortalidade da alma e todos os demais elementos da revelação, reduzindo-os a conteúdos da fé. Se perguntamos a Kant por que raio devemos ter fé, ele responde: é um imperativo categórico, o que é uma maneira elegante de dizer porque sim. Na verdade, ele diz que se não tivéssemos fé, estaríamos abaixo da condição humana, seríamos como animais, então precisamos ter fé de qualquer jeito. E tudo que nós sabemos sobre Deus, a imortalidade, etc., a alma, etc., é tudo, tudo, tudo objeto de fé, segundo Kant, né? Ele chega a afirmar que se pudéssemos conhecer algo de Deus de maneira cientificamente válida, isso seria um assinte, porque tornaria a fé desnecessária. Então, para o Kant, você vê que você acreditar numa coisa que você não pode conhecer, não é que numa coisa que você provisoriamente não conhece, não é um crédito de confiança que está dando, é uma coisa que você não pode conhecer jamais, mas não obstante você acredita. Isso para ele é um mérito religioso fora do comum. Não é preciso dizer o quanto isso está distante de Santo Tomás, segundo o qual podemos saber até muita coisa de Deus pela razão natural, e só alguns elementos do credo, por exemplo, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ou que ele vai julgar os vivos e os mortos, são pura matéria de fé. Então, Santo Tomás aqui está muito claro, né? Deus é um objeto de conhecimento pela razão natural. A maior prova disso é que, se não fosse assim, então só aqueles que têm fé católica saberiam algo de Deus, mas, no entanto, você vê, o judeu sabe, o muçulmano sabe, o hinduísta sabe, todo mundo sabe alguma coisa. E não foi pela fé católica. Então, por que raios foi? Foi pela razão natural, evidentemente. O próprio Santo Tomás de Aquino escreveu uma suma inteira, que é a Suma contra os Gentios, sem apelar jamais aos dogmas da fé, raciocinando tudo na base da razão natural. Isso quer dizer que Santo Tomás de Aquino, de certo modo, provou o movimento andando. Ele disse: olha, nós podemos saber algo de Deus sem a fé, partindo só da razão natural, que não são só os católicos que têm, os católicos têm, os protestantes têm, então, na época não havia protestante, os muçulmanos têm, os judeus têm, então eu posso conversar com todos eles sem apelar aos dogmas da fé, baseando também na razão natural, que é a mesma em todos os seres humanos. Uma interpretação kantiana do tomismo não é uma interpretação, é uma inversão. Por isso mesmo, a tese de doutoramento de Karl Rahner em filosofia, apresentada após longos mergulhos em Kant e a presença assídua aos seminários de Heidegger, foi rejeitada pelo seu orientador Martin Honegger. Depois ele foi para uma outra universidade, conseguiu o doutoramento numa outra universidade. Mas você vê, justamente no período que ele estava trabalhando na sua tese, que chama Geist im Welt, o espírito no mundo, ele estava mergulhado até a goela em Kant, Hegel e Heidegger. Quer dizer, é muito estranho, se ele vai tirar um doutoramento em teologia católica, ele, em vez de estar ali estudando Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, coisa, já está entrando nos três filósofos protestantes de cara. Mas Rahner, inabalável, continuou tirando conclusões do kantismo. Se Deus é incognoscível, ele não pode se apresentar a nós e ditar-nos o conteúdo da revelação, como, por exemplo, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Quer dizer, não existe revelação, na verdade, segundo Rahner, né? Ele só pode ser concebido, Deus só pode ser concebido, diz Rahner, como um transcendental. Transcendental não é o mesmo que transcendente. Transcendente é o que está além e acima deste mundo. Até aí estamos todos de acordo. A Igreja Católica também diz que Deus é transcendente. Deus está para além e acima de todo o universo existente e acessível a nós. Transcendental é aquilo que, moldando pelas nossas costas e antecipadamente o orbe inteiro das nossas experiências possíveis, nunca está presente nelas e só pode ser conhecido por uma análise retroativa dessas experiências, como aquela que Kant faz na Crítica da Razão Pura. O que Kant faz ali? Ele examina as nossas experiências, o nosso conhecimento, e busca quais são as condições prévias, qual é a estrutura prévia na qual tudo isso se baseia. Então, por exemplo, ele diz, ó, toda a nossa percepção está baseada num quadro de espaço e tempo. E está mesmo, sem dúvida. Mas o espaço e o tempo não são em si mesmos objetos de experiência. Eles moldam a nossa experiência possível, estando por trás dela. Do mesmo modo, as categorias da razão, como realidade, possibilidade, anterior, posterior, etc., etc. Tudo isso é um quadro dentro do qual se dá todo o nosso conhecimento, segundo Kant, e que não é, por sua vez, objeto de experiência. Nós temos que analisar a experiência retroativamente para saber quais são as condições que estavam por trás delas, pré-condições que a tornavam possível. É? A Igreja ensina, ao contrário, que Deus é transcendente, que, estando acima deste mundo, ele não está limitado pela estrutura da nossa percepção. E nada impede que ele se dê a conhecer do modo que ele bem entenda, rasgando o véu de espaço e tempo, as famosas condições a priori, que fala o Kant, no qual estamos aprisionados. Ou seja, nós estamos de fato limitados à condição de espaço e tempo, tá certo? E tudo o que podemos conhecer de Deus é de fato, é por uma análise da nossa experiência. Tá certo? Todas as provas da existência de Deus partem da experiência que nós temos e, raciocinando, chega lá até existe Deus, né? Mas esse limite no qual nós estamos presos, ele não limita o próprio Deus. Quer dizer, Deus pode furar essa camada de espaço-tempo, as categorias da razão, e nos dar alguma informação que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos chegar lá. Isso é a doutrina da Igreja. Salvo engano, eu digo, então Deus pode se dar a conhecer da maneira que ele quiser, independentemente do nosso quadro de percepção no qual estamos aprisionados. Salvo engano, ele fez exatamente isso quando ditou a Moisés os 10 mandamentos e quando enviou Jesus Cristo para nos livrar do inferno. São duas coisas que nós não poderíamos fazer de maneira alguma. Quer dizer, você, por sua experiência, você chegar com, ah, os mandamentos de Deus são esse, assim, assim, assim. Você não poderia chegar a isso nem por experiência e nem por análise retroativa da experiência. Isso aí só por revelação, ou seja, é um conhecimento que não é você que está adquirindo, é um conhecimento que é dado por Deus. É um dado externo que vem, que não faz parte da nossa estrutura, da nossa percepção, nem muito menos das categorias da nossa razão. É uma coisa que transcende tudo isso e que, de fora, nos dá, vamos dizer, uma informação que por meios humanos seria absolutamente inacessível. Não só Deus fez isso várias vezes, mas com total desprezo à autoridade de Kant, continua fazê-la em cada milagre que realiza. O resultado dos milagres, se você observa, não são coisas acessíveis ao conhecimento ou, vamos dizer, à razão humana, é nada, não tem nenhum meio de você produzir aquilo. É Deus que produz, então é um dado externo. Olha, isto não faz parte deste mundo, mas de algum modo isto entrou neste mundo e está aí na nossa frente, né? Reduzindo o transcendente ao transcendental, Karl Rahner, baseado em Kant, impõe ao objeto do conhecimento, Deus, as limitações do sujeito cognoscente. Ou seja, ele diz: nós não podemos saber nada de Deus, que Deus não é objeto de experiência. Eu digo: bom, e Deus não pode revelar nada para nós, independentemente e acima das condições que determinam o quadro da nossa experiência? A Igreja responde: sim. O Karl Rahner responde: não, Deus também não pode. Esta é uma confusão, evidentemente. Isso vai dizer: ah, isso é heresia, porque ele está negando a possibilidade da revelação. Mas, mais que heresia, isto é uma confusão elementar, porque ele está projetando no objeto do conhecimento as limitações do sujeito, ele está projetando no próprio Deus as limitações do conhecimento humano. Ora, ele mesmo não acabou de dizer que Deus é incognoscível? Se você diz que Deus é incognoscível, como é que você sabe as limitações das possibilidades dele? Não tem jeito de saber. Então, aqui você já vê, esse sujeito não leu o que ele mesmo acabou de escrever, né? Então, assim ele vai criando uma série de passos de raciocínio que, na verdade, são impossíveis. Não é apenas que eles são ilógicos, eles são impossíveis de realizar. São coisas que você pode dizer, mas você não pode pensar. Isso aqui é muito importante. Nós podemos dizer coisas absolutamente impensáveis. Tá certo? Por exemplo, eu posso dizer que neste momento eu estou na China falando em chinês para o presidente da China. Eu posso dizer isso, mas eu, como é que eu vou pensar isso? Isso não é que eu não tenho não como realizar, não tenho nem como pensar isso aí. Eu não posso imaginar uma coisa dessa. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Quer dizer, não é que o Karl Rahner está. Ele está, de fato, pronunciando uma coisa herética, que vai diretamente contra a doutrina da igreja. Mas, além de ser herética, ela é impensável. Eu não posso pensar que Deus está limitado ao quadro da nossa percepção se eu mesmo acabo de dizer que eu nada posso saber sobre Deus. Deu para entender? Se tudo que eu posso fazer é pela análise retroativa das condições da minha experiência, quem diz que eu posso fazer a mesma análise com relação à experiência de Deus, quer dizer, as formas a priori da mente de Deus? Eu não posso fazer isso, porque eu nada sei de Deus. Então, isso aqui é o tipo do negócio, aquele episódio Laudaum, né? Ele estava testando a menina na Folha de São Paulo, pegou a máquina de escrever, naquele tempo era a máquina de escrever, e escreveu assim, Laudaum, ele disse, acabou o teste. Foi isto o que Cornélio Fabro, este sim, o gênio da filosofia, este é um homem que domina a técnica filosófica, ele sabe o que está fazendo, foi isso que Cornélio Fabro chamou de virada antropológica do Karl Rahner, quer dizer, ele pegou a antropologia, virou do avesso e aquilo virou a teologia. Mas uma vez admitido que o transcendental não pode ser conhecido em si mesmo, nem dar-se a conhecer, Karl Rahner, para não cair na desalentada conclusão wittgensteiniana de que se de alguma coisa nada se pode dizer, o único remédio é ficar quieto, é aquele famoso negócio do Wittgenstein, daquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Mas para não chegar a essa conclusão, o Karl Rahner complementa Kant com Hegel, dizendo que Deus não poderia moldar antecipadamente as nossas experiências sem de algum modo revelar nela, ainda que a contragosto, algo de si mesmo. Donde se conclui que, quer dizer, Deus não manda uma revelação, não tem revelação nenhuma, revelação é impossível, mas ele molda a nossa experiência está toda dentro da história. Então, você, pela análise da história, fazendo a análise da história, como Kant fez uma análise da nossa percepção, você chega a descobrir algo das condições a priori que Deus nos impôs. Então, é assim que ele sai do enigma que eu acabei de dizer. Como é que podemos saber? Como é que você pode saber o a priori de Deus se você não sabe nada dele? Então ele diz, não, Deus, algo de Deus tem que se revelar na história, porque toda a história se dá dentro do quadro da nossa percepção. Então, analisando o quadro dessa percepção, da nossa percepção, eu fico sabendo algo, vamos dizer, da estrutura, o que prévia que determina a história, e essa estrutura só pode vir de Deus. Eu digo, mas olha, uma coisa é você analisar as percepções de um sujeito e perceber quais são as formas a priori que determinaram o quadro de percepção dele. Outra coisa é você analisar a história inteira e dizer por trás disso tem um a priori assim assado. Eu falei, isso é materialmente impossível. Do mesmo modo que, seguindo um mestre alemão, Rahner havia se afastado de Santo Tomás, seguindo um outro, ele se afasta de Santo Agostinho. O autor da Cidade de Deus ensina que, se a finalidade da vida humana é a salvação eterna, só a história da salvação faz sentido. E tudo mais em volta, que chamamos de história universal, não é senão uma coleção heteróclita e sangrenta dos meios inumeráveis de fugir do sentido. Por exemplo, esses dias eu tive assistido muito documentário, lendo livros sobre a Primeira Guerra Mundial. Aquilo no conjunto não faz sentido nenhum. Você pode compreender as causas da coisa. O sentido não, porque não tem sentido nenhum. Assim, aquilo foi uma sucessão de erros e de absurdidades que resultou, quer dizer, começou com um conflitinho pequeno local e, de repente, sem mais nem menos, o negócio se estendeu até o Império Otomano, a Síria, o Líbano, o Raio e o Parta, né? E acabaram morrendo 10 milhões de soldados. E presta atenção, não se sabe até hoje o número de civis que morreram ali. Portanto, é possível que tenham morrido mais civis ali do que na Segunda Guerra Mundial. Então, geralmente se calcula que a Segunda Guerra Mundial morreu nos 40 milhões de pessoas no total. E nós não sabemos se esse número foi alcançado já na primeira, né? Então, é óbvio que não faz sentido. Mas, no meio daquilo, houve vários seres humanos que, através do sofrimento, de atos de bondade, dos autossacrifícios, alcançaram a salvação. Então, esta parte faz sentido. Você pode contar a história do jeito. Olha, começou assim, a meta era tal, ele chegou lá. Então, faz sentido. Mas a guerra em si mesma serviu apenas de causa ocasional disso aí. E essa causa ocasional não é necessária, porque poderia ter sido outro tipo de sofrimento, outro tipo de sacrifício. Então, o conjunto daquilo só faz sentido em função da história da salvação. E a guerra em si mesma não faz sentido nenhum. Isso é o que diria Santo Agostinho, né? Hegel havia admitido que, ao contemplar o quadro do passado histórico, tudo o que vemos são ruínas. É a primeira frase da filosofia da história dele. Mas, não suportando a visão dantesca da morte onipresente, o autor da filosofia da história se empenhou em descobrir um propósito sensato por trás de tudo, quer dizer, o sentido da história, né? Chegando à conclusão de que a sucessão aparentemente caótica de acontecimentos ao longo dos séculos não passara de uma longa preparação para o advento da filosofia de quem? Hegel, né? Bem como da sua expressão suprema, o estado germânico, que ele via como a plenitude da razão. Seu estado foi a maior realização da razão humana, e a forma mais perfeita do estado é o que ele chama do estado germânico. A descrição que ele faz do estado germânico não é do estado germânico real que existia na época dele, mas é um modelo que se aproxima, sob certos aspectos, da República Americana. Mas que ele vê como uma extensão da sua própria filosofia, evidentemente. Então, leiam o estudo do Erich Wögerin, né? É Hegel, O Exercício de Feitiçaria, e o Erich Wögerin vai dizer isso. Mas isso não é filosofia, isso é bruxaria. Você está fazendo um negócio para convencer todo mundo de que você é o pináculo da história, de que tudo que veio antes foi a preparação para o seu advento. E conseguir convencer as pessoas disso é realmente feitiçaria. Seguindo Hegel, Ranner abole a distinção agostiniana entre história sacra e história profana, achando que é mais fácil aprender sobre Deus na história material, né? Sobre Deus no Holocausto ou nas flutuações da Bolsa de Valores, do que no Pentateuco ou no Evangelho. Imagina, o Evangelho é um livro pequenininho, né? E se não dá para você entender aquilo lá, como é que você vai entender a história humana inteira? Então, isso é de uma estupidez que também, isso não é Lauda 1, isso é a Lauda 2, que ele não contente escrever Lauda 1, escreveu Lauda 2. Que, afinal de contas, se não há revelação, o que é o Pentateuco, o que é o Evangelho? Diz ele, são interpretações humanas. Para completar essa pergunta, como então estudar a história? E aí é Heidegger que vem em seu socorro. Como o único bicho que se pergunta pelo sentido da história ou do que quer que seja é o homem, segue-se que a história tem de ser compreendida com base numa análise da estrutura da vida humana. Estrutura que é de um Dasein. Dasein. Estar aí. Dasein quer dizer estar aí. Isso é, estar jogado no meio da história sem outro guiamento senão o da própria experiência histórica. Então, aí a história para o Karl Rahner é tudo. A história, vamos dizer, é o único tipo de acesso que nós teremos ao conhecimento de Deus. Como nada podemos saber de Deus diretamente, nem ele pode nos ensinar coisa nenhuma, a fé já não é mais a crença numa verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. A fé tem esses dois lados. Porque, por um lado, ela é uma crença, de fato, materialmente ela é uma crença, mas formalmente ela é a confiança no Deus revelado. Por que eu digo isso? É muito simples. As primeiras pessoas que tiveram contato com nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, os doentes que foram curados por ele, sabiam muito pouco, algo sabiam do que Jesus estava ensinando, mas sabiam muito pouco daquilo que veio a se consolidar ao longo dos tempos como doutrina da igreja. Então, era mais uma confiança que eles tinham na pessoa, né? Então, por isso que Jesus pergunta: quem você diz que eu sou? Né? E o sujeito responde: você é o filho de Deus vivo. Né? Então, isso é o quê? É um ato de confiança. Então, mas em Karl Rahner, a fé não pode ser nem a crença numa verdade revelada, porque não existe verdade revelada, nem a confiança nas promessas de um Deus encarnado. Por quê? Não pode ter um Deus encarnado. Deus não pode se revelar a nós de maneira alguma, muito menos fisicamente presente. Deus só está por trás de tudo. É uma forma a priori, é um transcendental. Você já deve estar perguntando: mas como é que esse cara foi aceito como teólogo católico? Eu digo, eu não sei, gente, mas para mim este é o escândalo dos escândalos. Isso é uma demonstração de covardia, traição, burrice, né, da parte de toda a alta hierarquia, incluindo os papas. Isso aí não é porque o sujeito é papa que eu vou ter que admitir que ele é muito inteligente. Né? E é claro que o sujeito lê isso aqui, vamos dizer, não precisa nem fazer uma análise muito profunda, é só ver as teses finais. Essas teses são todas heréticas, você é um heresiarca, portanto você está fora da igreja, você está excomungado da mesma hora, não tem nem o que discutir. Então a fé para ele é a abertura a uma experiência existencial, que vai nos desvelando pouco a pouco o sentido da história, e através do sentido da história algo você pega de Deus. E note bem, é a história vista não em alguns fatos privilegiados, nos quais o próprio Deus nos diz alguma coisa que Deus não pode nos dizer nada, e sim no que quer que aconteça, qualquer fenômeno. Não é certo? Quer dizer, o sujeito ganhou na loteria, ou foi assassinado, tá certo? Napoleão perdeu a guerra, e dessas coisas você vai tirar, né, o único conhecimento de Deus que você pode ter. Aí o Dasein vai tirando suas conclusões, as quais, por sua vez, também terão sempre um caráter mais ou menos conjectural e provisório, porque o sentido da história tem ele mesmo uma história, ele próprio é uma história. Então, não é que através da análise da história eu descubro algo de Deus. Não, eu penso algo de Deus que amanhã ou depois eu posso pensar o contrário. Na fé assim concebida, não sobrou nada daquilo que entendíamos como cristianismo, muito menos como doutrina da igreja. Mas dela, Karl Rahner tirou algumas conclusões que, se não lhe renderam uma excomunhão lata e sentença, não sei que raio de efeito podem ter tido sobre o destino da sua alma. Preste atenção, é importante você estudar esse negócio de Karl Rahner, para você ver que o problema da igreja, a destruição, a autodestruição da igreja, foi muito mais fundo do que vocês imaginam. Né? E isso não é de hoje, o período de maior atuação do Karl Rahner foi entre os anos 50, 60 e 70. Já faz muito tempo. E até hoje o pessoal não sabe que, quando você olha o Papa atual, você vê por trás dele, está lá o Karl Rahner, como se fosse uma forma a priori, o transcendental, determinando o que ele faz. Uma dessas conclusões é que o Evangelho não tem sentido, exceto quando lido desde alguma situação existencial concreta. Eu sempre pensei que foi o contrário aqui. Eu sempre digo, eu nunca perco meu tempo tentando interpretar o Evangelho. Eu tento interpretar algo que acontece à luz do Evangelho. Ele está dizendo o contrário, o Evangelho tem que ser interpretado à luz do que acontece. Eu digo, mas isso não dá para fazer. Porque o texto do Evangelho, meu filho, é um só. E o que acontece é infinitamente variado. Né? Então, isso quer dizer que qualquer versículo do Evangelho teria um número absolutamente ilimitado de interpretações, algumas contraditórias e todas elas provisórias. Falam: o que que você tá me exigindo? Impossível. Isso, não é que isto é herético, isto é impossível, materialmente impossível. Quer dizer, cada um, desde a sua situação particular e concreta, do momento, a interpretar o Evangelho de uma outra maneira. Fala: você está querendo nos endoidar, pô? Isso não dá para fazer. Né? Isso implica, desde logo, a impossibilidade ou nulidade da profecia. Enxergar em algum conhecimento pessoal ou histórico o cumprimento de uma profecia torna-se inviável, Pois o sentido da profecia depende da variedade ilimitada do que acontece. Né? O que quis dizer a profecia? A profecia não diz nada, depende do acontecimento. Mas está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo? Então, não dá sequer para você saber se tal qual acontecimento foi ou não a realização de uma profecia. Então você vê que esse sujeito está criando uma máquina de impossibilidades, uma máquina de impedimentos mentais. Né? É assim que você escraviza mentalmente as pessoas. No curso A Guerra sobre a Inteligência, eu vou mostrar o número desses tipos de instrumentos paralisantes que existem em circulação hoje em dia, sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência social, um monte de coisa. Né? Tudo isso aqui chama-se estimulação contraditória e o único resultado é dissonância cognitiva. Então, não é que os caras do Concílio Vaticano concordaram com Karl Rahner. Não, todos eles entraram num estado de dissonância cognitiva e começaram a assinar bobagem para tudo quanto é lado. Isso foi o que aconteceu. Quer dizer, note bem, eu não estou vendo isso como um problema de fé, eu não estou vendo do ponto de vista religioso, da ortodoxia. Não, eu estou vendo sob o ponto de vista lógico e cognitivo da inteligência humana. Esse camarada torna impossível o funcionamento da inteligência humana. E daí, se você já emburreceu mesmo, pouco importa se você é ortodoxo, heterodoxo, herético, você nem está sabendo o que está falando. Pô. Está para lá de Bagdá, está muito doido. Por exemplo, quando o comunismo se espalha pelo mundo, tal como Nossa Senhora o anunciou em Fátima, não foi Nossa Senhora que o anunciou. É o advento histórico da exposição comunista que nos permite interpretar nesse sentido as palavras de Nossa Senhora, que em si mesmas não tem sentido nenhum. Só a profecia do acontecido, portanto. Né? Até eu sou profeta, porque aconteceu, eu disse que ia acontecer. Pô. Até o Lula é profeta. Né? O que torna impossível qualquer previsão baseada nela. Não sei se Rahner chegou a perceber que sua própria interpretação do Evangelho, sendo ela mesma histórica, só pode ser interpretada desde uma situação concreta, variando o seu sentido conforme estejamos endividados, com dor de barriga, ou ricos, vivendo conforto e estourando de felicidade. Eu digo, mas, meu Deus do céu, se o próprio Evangelho só tem sentido à luz do que acontece, por que, que o que o Karl Rahner escreve seria diferente? Portanto, o que você não disse nada. Eu aqui interpreto do jeito que eu quiser. Né? Conforme aquilo que está me acontecendo. Outras conclusões. 1. Não se pode falar de alma, seja como realidade revelada, seja como uma teoria metafísica. Alma, para ele, é apenas uma interpretação. Então, não faz sentido você falar da salvação ou danação da alma, porque ele é apenas uma interpretação, uma ideia que você teve. 2. Como tudo são interpretações, a Igreja nada pode ensinar aos fiéis, mas deve aprender com eles. Eu digo, peraí, a Igreja é grande, mas não existe tantos padres quanto pessoas. O que você acha mais fácil, né? As pessoas aprenderem com um certo número limitado de padres ou um número limitado de padres aprender com todas as pessoas que existem no mundo? Isso também é uma impossibilidade, isso é uma estupidez absolutamente fora do comum. Né? E, ademais, se você vai na Igreja, vai aprender com o padre, você vai aprender alguma coisa que já existe, que ele aprendeu por sua vez. Tem lá o Evangelho, tem a doutrina da Igreja. Quer dizer, é um conjunto de textos mais ou menos fixo. E a conversa das pessoas que os padres vão ouvir? É a totalidade ilimitada do falatório universal. Quer dizer, do que isso ele está falando? Isso é uma estupidez. É muito bonito o professor que diz, eu aprendo com os meus alunos. Eu digo, sim, você aprende com os meus alunos como você aprende com qualquer experiência, mas não no mesmo sentido em que você os ensina. Né? Por exemplo, se você é professor de geografia, você pode aprender muito com os seus alunos sobre as habilidades de cada um, a pedagogia, etc., mas não geografia. Porque se é ele que está te ensinando geografia, então é ele que tem que receber o seu salário de professor, que estupidez é essa? Né? Isso é uma sacanagem. Né? 3. O centro da vida cristã não é a verdade e a justiça, mas a misericórdia. Isso também é bonito dizer, só que é o seguinte, se não tem a verdade e a justiça, como é que eu vou saber se a misericórdia é verdadeira ou falsa? Hã? Não dá para saber. Quer dizer, tem aqui, existe a misericórdia autêntica, né? Que por sua vez é evidentemente justa, tá certo? Mas, se eu não posso distinguir entre a verdade e o erro, eu também não posso distinguir entre uma misericórdia autêntica e uma fingida. Quer dizer, é outra impossibilidade que ele está nos impondo. Quer dizer, a misericórdia sem a verdade e a justiça não significa nada, porque se não existe verdade, não existe coisa nenhuma para falar. Né? 4. Jesus já salvou todo mundo. O inferno não existe, não há com o que se preocupar. Eu digo, se a única coisa que tem que nos preocupar é a teologia do Karl Rahner, que está nos pondo numa confusão desgraçada. Né? 5. O pecado original é um mito, assim como todos os demais pecados. Ninguém pode saber, 6. Ninguém pode saber exatamente se está ou não em pecado. O que não sei é o que Karl Rahner quer dizer. Ele diz o seguinte: nós temos que ser tolerantes porque a pessoa às vezes não sabe se está ou não está em pecado. Ele diz, não é só isso que ele está dizendo, que ninguém sabe exatamente se está ou não em pecado. Você acabou de matar sua mãezinha e você sai de lá dizendo: pô, será que foi pecado? Pode ser, pode não ser. Né? Quer dizer, primeiro que esse estado de ignorar completamente se você está em pecado ou não é um estado patológico que ele está tomando como se fosse o estado normal da humanidade. Em segundo lugar, tem um problema pior ainda. É por isso que eu digo que o cara não é burro. Porque ele diz, ninguém sabe se está ou não em pecado. O que eu não sei verdadeiramente é o que o Karl Rahner quer dizer com isso. Pois se o pecado é um mito, ninguém pode jamais estar nele ou fora dele. Não faz sentido. Quer dizer, o pecado é um estado real, associado à prática de determinados atos maus, tá certo? Ou, se ele é apenas um mito, tá certo? Bom, eu não posso ser um personagem do mito, né? E também não faz sentido dizer que eu estou fora do mito. Quer dizer, o estado mítico, um mito, não é por si mesmo um critério de julgamento de nada. Né? Então, por exemplo, eu invento um julgamento imaginário, um personagem de ficção, por exemplo, sei lá, no livro Processo Maurício, existe lá um julgamento, existe um erro judiciário. Então, o personagem, o tal do Maurício, foi condenado e foi um erro judiciário. Mas e você que está lendo o livro? Você foi condenado ou absolvido no processo? Você não foi nem condenado nem absolvido, você não é réu no processo, nem juiz, nem advogado, nem coisa nenhuma. Você é apenas o leitor de um livro. Então, se o pecado é apenas um mito, tudo que eu posso fazer com o pecado é ouvir falar dele. Eu não posso nem estar dentro nem fora dele. Quer dizer, vocês estão percebendo? Quer dizer, isso aqui é dissonância cognitiva, não é nem paralaxe cognitiva mais, isso aqui é loucura mesmo. 7. A igreja está dentro do mundo histórico e não o transcende de maneira alguma. Bom, é claro, se a igreja pode nos levar para o outro mundo, é porque alguma raiz ela tem no outro mundo. Então, essa raiz não está neste mundo. Tá certo? Está dizendo o contrário. A igreja está dentro do mundo, o mundo histórico abrange e envolve a igreja. Então, evidentemente, ela não pode salvar ninguém. Não pode levar ninguém para o céu. Eu estou até lendo aqui o livro do Fulton Sheen, Vá para o Céu. Né? Digo, como é que eu posso ir? Como é que a igreja pode me levar para lá se ela está dentro da história? Então eu não vou sair da história nem depois de morto. 8. O aborto é perfeitamente aceitável para os católicos, assim como a comunhão para os divorciados e a ordenação sacerdotal das mulheres. Em suma, pode tudo que a igreja diz que não pode, e não pode nada do que a igreja diz que pode. 9. Daí outra conclusão. Ninguém é herético ou apóstata, já que todos estão dentro do sentido da história. Quer dizer, basta estar. Ou seja, basta existir para você não poder ser um herético nem um apóstata. Daí o único comentário é bom para o Karl Rahner, não é mesmo? 10. A escritura tem o primado sobre a tradição, como já dizia Lutero. Então, vocês vão dizer, ah, isso é herético. Eu digo, não, antes de ser herético, isso é de uma estupidez fora do comum, dentro do quadro. Quando Lutero dizia, o Lutero estava errado, mas fazia sentido o que ele está dizendo. Dá para entender o que ele está dizendo. Por quê? Lutero acreditava que a escritura tinha um sentido próprio, que foi revelado. Então ele diz, não, isso aqui é mais importante que a tradição. Eu digo, bom, não é, mas o que você está dizendo não é, é errado, mas não é absurdo. Mas o que o Carlos está querendo dizer é o absurdo dos absurdos. Por quê? A escritura tem o primado sobre a tradição, mas não sei que raio de primado pode ser esse, já que a escritura não tem outro sentido senão o das interpretações que recebe, e quem lhe dá esse sentido permanentemente mudança justamente da tradição. Como é que uma coisa que tem o primado sobre a outra depende da interpretação que esta outra lhe dê? Hã? É melhor que eu dizer. Eu mando em você, mas isso depende de como você interpretar o que eu estou dizendo agora mesmo. Você está entendendo? Então, eu digo aí para Leila: Leila, liga aí o computador, né? E ela dá outra interpretação. Ela pensa que eu mandei ela na cozinha comer um cachorro quente. Então, quem é que deu primado? Eu não mando coisa nenhuma. Se quem preenche de sentido o que eu disse é você, quem está mandando é você. É? Agora, pergunto eu, como é que um filósofo, um estudante de filosofia, comete um treco desse? Não pode cometer. Se um de vocês cometer, bom, eu não vou expulsar você do curso, tá certo? Mas vou rir um pouco da sua cara. É? Agora, tem aqui um filósofo de envergadura universal, o novo Santo Tomás de Aquino, faz uma dessa na nossa frente e pretende ser levado a sério. E pior, o Papa o leva a sério. A hierarquia da igreja leva a sério. Os professores de seminário levam a sério. Os teólogos todos levam a sério. Eu digo, peraí, então, como dizia o Stanley La Ponte, entramos no perigoso reino da galhofa, né? Já virou gozação. Algumas dessas conclusões foram subscritas informalmente pelo Concílio Vaticano II e outras estão sendo postas em prática agora mesmo pelo Papa Bergoglio. De onde você acha que ele tirou a ideia de que os divorciados podem ter acesso à comunhão? Do Karl Rahner. Agora você vê, todo mundo ouviu falar de Teilhard de Chardin. Por que Teilhard de Chardin está ligado à teoria da evolução? Teve aquele filme sobre o julgamento do macaco, teve muita conversa popular a respeito disso, e isso não é só um tema de discussão de teólogos, é um tema de interesse universal. Mas estas coisas que o Karl Rahner está falando é só para teólogo, para padre, para sacerdote. Então isso fica lá dentro. O povo não ouve falar, não sabe, não tem a menor ideia do que é Karl Rahner, e esse é o autor da bagunça inteira. Né? Então, algumas das conclusões foram subscritas, mas todas elas partem de uma inversão originária. O transcendente é transcendente em si mesmo e, como tal, é absolutamente superior, independente do imanente. Imanente é o que está aqui, transcendente é o que está lá. O transcendental, ao contrário, só pode ser transcendental em função do conhecimento humano. Hã? E o que que é o transcendental? São aquelas predeterminações que demarcam o orbe da minha possibilidade de experiência, da minha. Portanto, ele é definido pela minha forma. Ele é transcendental só em relação a mim, ao meu conhecimento. Agora, quando se diz que Deus é transcendente, Deus não é transcendente em relação ao nosso conhecimento. É em relação a todo o universo, incluindo a parte conhecida e desconhecida. Uma coisa completamente diferente. O transcendental só pode ser transcendental em função do conhecimento humano cuja forma e limites o definem. Dito de outro modo, transcendental em vez de transcendente, o Deus de Karl Rahner é apenas uma suposição que construímos com base na nossa ignorância e que, a rigor, não pode ser sequer confirmada ou desmentida pela tal evolução da consciência, já que esta é provisória e eternamente autorrevogável. Donde se conclui, sem margem de erro, que no fim das contas a teologia de Karl Rahner, tal qual a epistemologia do desconstrucionista, que nós estudamos umas horas atrás, não diz absolutamente nada. Só cria uma confusão dos diabos. Então, para mim, este é o escândalo dos escândalos. Não no sentido religioso da coisa, não no sentido de que é uma heresia, sem sombra de dúvida. Mas, é como dizer, já não se faz heréticos como antigamente, meu Deus do céu, né? Se você comparar esse camarada com Lutero, Lutero é o gênio dos gênios. Esse cara é um jumento, porra. Como é possível uma coisa dessa? Como é possível alguém levar a sério isso até para escandalizar-se? Né? Se você quer me escandalizar, meu filho, inventa alguma outra coisa. A única coisa que você está me mostrando é a sua confusão mental, a sua burrice. Se você pretende ser herético, mas não é. Olha, se quer escandalizar alguém, então você tem que ser o Nietzsche. Né? Nietzsche dizia coisas horríveis a respeito de Jesus Cristo, da Virgem Maria, da Igreja, etc., etc., escandalizava mesmo, mas As coisas que Nietzsche dizia faziam sentido. São erradas, são falsas, mas fazem sentido. Não, o que esse cara está fazendo não faz sentido nenhum. Então, além de ser um escândalo no sentido religioso, é um escândalo no sentido intelectual. Então, quando nós vemos a epidemia de burrice que se espalhou no mundo, e particularmente nos lugares mais vulneráveis, como o Brasil, pode ter certeza que pelo menos uns 30% disso vem da crise na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, durante 2 milênios, deu os parâmetros do pensamento ocidental. Até a doutrina protestante se define dentro de quadros conceituais que são os mesmos da Igreja Católica. Isso quer dizer, sem o catolicismo não dá para pensar. Até para você ser completamente contra ele. Você, leu Nietzsche, você vai ver quanto o pensamento dele depende do referencial católico. Se ler René Descartes, essa aqui inaugura o pensamento moderno, portanto, anti-escolástico, ele está todo baseado na escolástica. Então, sem isso, você tira o chão de onde as pessoas estão andando. E cria uma confusão mental. Que aos poucos vai aproximando as pessoas de um Estado que, no Brasil, você vê muito bem exemplificado. O que as pessoas dizem no Brasil já não faz o menor sentido. É assim, são só, vamos dizer, expressões de desejos momentâneos, loucos também, que não, são irrealizáveis. Não é isso? Então, o mal que esse sujeito fez dentro da igreja é imensurável. E a coisa que ele mais fez é o seguinte: ele imbecilizou a igreja, meu Deus do céu. Não dá para fazer uma discussão teológica séria com base nisso. Não dá para discutir isso nem como heresia. Agora, se chegam a comparar isso a São Tomás de Aquino, então eles perderam totalmente o senso das proporções. Não precisa ser um católico para dizer isso, é só examinar do ponto de vista filosófico e dizer: não, isso aqui não se sustenta, isso não dá nem para começar uma conversa. Hã? Agora. Em Kant já existem coisas assim, em Hegel também, e no próprio Heidegger. Mas o Karl Rahner, de certo modo, ele pegou a parte, a absurdidade dos três, juntou e encarnou. Baixou os três Exu e o velho começou a dizer besteira aí. Tá? Então, é assim, gente. Olha, hoje eu não vou poder responder a perguntas pelo seguinte: nós tivemos um problema aqui com a nossa câmera. E somos obrigados a usar aqui o computador como câmera, onde eu não vou poder usar o mesmo computador para imprimir as perguntas. Então, vocês me desculpem, vai ter que ficar tudo para a semana que vem. Não esqueçam do meu curso A Guerra contra a Inteligência, o que estão fazendo para imbecilizar você, no qual, claro, você já adivinhou, o Karl Rahner teve uma contribuição substantiva, tá certo? E a ordem jesuítica que eu acompanho ele também, e os papas que o toleraram também, e o papa que segue o ensinamento dele mais ainda do que todos. Então, quer dizer que a tendência imbecilizante não vem só da onde a gente imagina. E note bem, logo no começo dessa série sobre a ideologia multicultural, eu disse: as fontes dela não são ideologicamente coerentes ou uniformes. É uma multiplicidade de agências diferentes que foram todas sintetizadas, não ideológica, não numa ideologia de conjunto, mas numa estratégia. Ou seja, não há unidade ideológica, há unidade estratégica, de modo que vários discursos ideológicos conflitantes estão concorrendo gradativamente para o mesmo fim. E este fim, como eu pretendo demonstrar, é a instauração da tal da sociedade administrada, que ainda é uma sociedade capitalista, mas é um capitalismo só de grandes empresas, em estreita parceria com o governo, ou seja, uma espécie de economia fascista internacionalizada. E para isto é que a esquerda mundial inteira está trabalhando. Eu digo: mas que bando de trouxa! Eles estão assim implantando a vitória total e final do capitalismo. Estão num capitalismo indestrutível. Uma vez montado, sociedade administrada, como é na China, meu Deus, derrubar isso só Deus. E os caras estão todos colaborando com isso, alguns achando ainda que estão libertando o proletariado. Então, você vê que quando eu falo guerra contra a inteligência, não é só que estão baixando o QI das pessoas, não, estão endoidando mesmo. Tá bom? Então, hoje não vai dar para responder perguntas. Você vai dar aula sábado que vem? Sábado que vem já é. Já vai ser 2 dias antes do curso. 2 dias. Assim, eu vou dar uma aula no, normal no sábado e depois teremos o curso A Guerra contra a Inteligência na semana que vem. Na próxima aula, pretendo pegar uma outra fonte ainda da ideologia, que é, vamos dizer, uma comunidade rural que se chamou Monte Verità, em Ancona, Suíça, que foi montada nos anos 20. Aliás, foi fundada em 1900, depois, mas alcançou uma projeção maior a partir dos anos 20, na qual tiveram pessoas importantes como Hermann Hesse, Isadora Duncan, Carl Jung, etc., etc., e que já era, vamos dizer, como se fosse a semente de uma nova civilização. As ideias do Monte Verità depois vão reaparecer em toda a nova era. Tá? Então, e na semana seguinte, na segunda-feira, começa então o curso Guerra contra a Inteligência. Tá bom? Então, até lá, muito obrigado.